Na quinta-feira, crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Soldadinho de Chumbo, em Foz do Iguaçu, receberam uniformes escolares doados pelo Núcleo das Indústrias de Confecção de Foz do Iguaçu. A entrega ocorreu na sede do Centro Municipal de Educação Infantil, no bairro Profilurb 1, e contou com a participação de professores, alunos, empresários participantes do grupo ligado ao Programa Empreendedor da Associação Comercial Empresarial. Mais de 360 uniformes foram doados. Segundo o coordenador do Núcleo de Indústria e Confecção, Joaquim Alvarenga, a entrega dos uniformes representa a conclusão de uma ação que vem sendo realizada desde o ano passado e que mobilizou 18 empresas integrantes do núcleo setorial. Com a rifa de uma máquina industrial, eles conseguiram arrecadar R$ 6.500. Parte desse recurso foi destinado à aquisição do material para o uniforme e às despesas de confecção. Joaquim lembra que o núcleo foi criado há apenas 6 meses e de lá para cá foram desenvolvidas várias atividades, entre elas viagens técnicas para Terra Roxa e Cianorte. O Centro Municipal Soldadinho de Chumbo funciona há 38 anos e atende 6 turmas em período integral e 10 turmas de pré-escola em meio período. Após o recebimento do material, os alunos puderam participar das atividades já uniformizados. Marjorie Colombari para a CBN Foz.